lençóis da cama. Bela manhã, no jeito de acordar. A pele branca, gata, garota, o peito a ronronar. Seu fingir dormindo, lindo. Você está me convidando. Menina, quer brincar? Quer brincar? No escuro do quarto, bela na noite, nas ondas do luar, os seus olhos negros, pantera nua, me hipnotizar. E eu olho sorrindo, lindo. Você está me convidando. Menina, quer brincar, te amar. Você está me me convidando. Menina, quer brincar?